Blog Talk Radio. Aqui de volta, como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui avisar vocês que o meu livro Maquiavel, ou A Confusão Demoníaca, já está à venda nos sites http://livraria.seminariodefilosofia.org e www.videeditorial.com.br. O livro é um capítulo do estudo sobre a mente revolucionária que cresceu demais e teve que virar uma publicação independente, como aliás aconteceu também com vários outros trechos desse estudo, como por exemplo o estudo sobre René Descartes, que vai ser publicado em livro independente, o estudo sobre a paralaxe cognitiva e talvez alguns outros. Então, também aqui queria avisar que o Centro Cultural Mirador de Porto Alegre está promovendo um curso intensivo baseado na projeção dos meus vídeos da História Essencial da Filosofia, de segunda a sexta-feira às 19 horas. Informação 051-3024-4275 ou com Wilson no e-mail wilsonchagasjr@gmail.com. Então, também queria aqui pedir a vocês que contribuam para o site da Graça Salgueiro Nota Latina. Olha, é incrível que aqui nos Estados Unidos todo mundo contribui para site, movimento, partido político, campanha de caridade. Todo mundo contribui generosamente e isso é um hábito já consagrado da sociedade americana. No Brasil, se você coloca lá um link, né, donate, todo mundo começa a dizer, ah, está pedindo esmola, é uma coisa absolutamente nojenta, né? Quer dizer, mas que povo mais mesquinho e filha da puta que é esse, meu Deus do céu? O que, que é isso? Quando é que vocês vão tomar vergonha na cara, né? O povo ficou reclamando que o governo rouba vocês. Então, vocês, porra, o que, que vocês acham que merece, né? Com essas reações, olha, se você quer saber a diferença de nível moral do americano para um brasileiro, é o nível que separa, vamos dizer, uma pessoa honesta de um bandido. A diferença é exatamente essa. A mentalidade do brasileiro, inclusive do brasileiro honesto comum, a mentalidade é criminosa. Eu não conheço no Brasil, conheço no Brasil raríssimas pessoas, que entenda que alguém possa fazer alguma coisa no mundo sem ser para ganhar dinheiro. Tudo só se justifica quando dá dinheiro. É uma coisa incrível, incrível. E pior que eles acham que o mundo inteiro é assim. Ora, viaja um pouco pelo mundo, você vai descobrir que realmente não é assim, né? Só no, o Brasil é realmente diferente, os Estados Unidos é diferente dos outros, e o Brasil também é diferente dos outros, só que um é diferente para melhor, outro é diferente para pior. Então, se quer ver um exemplo, essa semana aconteceu essa discussão aí, que o caso tal de Sidney Silveira, que botou lá um artigo, né, num site Contra Impugnantes, já tem um nome latino bonito pra caramba, né? Então, ele e o tal do Carlos Nogueira assumiram a posição assim, que eles são os fiscais da ortodoxia, eles são os representantes do magistério da igreja. Ninguém os reconhece como tal, mas não custa vender a imagem e acaba pegando, né? De tanto você representar o papel, alguém acaba acreditando. E a técnica deles é o seguinte: eles pegam um texto qualquer, às vezes um detalhe do texto, como por exemplo, tinha um texto meu que eu estava falando de Antônio Gramsci. De passagem eu me referi a um negócio de neotomismo, que nem era o assunto do texto, foi apenas uma menção de passagem. E ali o sujeito armou um forrobodó em torno, dizendo dizer, dando uma interpretação totalmente distorcida do que eu tinha dito. Vocês podem conferir lá no site Contra Impugnantes e aqui a resposta que eu divulguei contra ele. No trecho que Sidney Silveira cita em seu artigo, a distinção que faz é entre tomismo e neotomismo, não entre a filosofia pessoal de Santo Tomás e, aspas, os demais tomismos, fecha aspas, como ele disse. Minhas palavras não poderiam ser mais claras nem menos propícias a confusões. Tomismo é o nome de uma tradição inteira de exegese da obra de Santo Tomás e, portanto, na intenção expressa de seus porta-vozes, é a própria filosofia de Santo Tomás explicada e trocada em miúdos, não uma nova e distinta filosofia. Neotomismo é o nome de uma moda que, partindo de uma instrução acertadíssima de Leão XIII, acabou por levar a conclusões que Santo Tomás jamais aceitaria e por entronizar como seu máximo representante o perverso e mentiroso Jacques Maritain, contribuindo decisivamente para a autodestruição da Igreja Católica. Note-se que mesmo ao falar do período histórico correspondente ao neotomismo, ressalvei e enalteci muitas vezes a obra de intérpretes categorizados do ensinamento de Santo Tomás, como Reginald Garrigou Lagrange e Antonin Sertillanges, aos quais, por isso mesmo, preferi chamar tomistas em vez de neotomistas. Sidney Silveira falsifica completamente o sentido da minha afirmação, fingindo que coloquei os grandes tomistas do passado, como Caetano e o Ferrariense, no mesmo saco junto com Maritain e seus acólitos. É o velho truque erítico do espantalho: construir um boneco de palha, destruí-lo a porretadas e cantar vitória sobre um adversário de carne e osso. Inventar uma ideia absurda, atribuí-la a quem nunca a defendeu e, demolindo-a com a maior facilidade, jurar que passou como um trator sobre a cabeça do infeliz. Silveira não faz isso para defender uma tradição que nunca ataquei, mas para exibir-se a um estupefato mundo como católico mais puro, mais santo do que eu, e assim criar uma barreira de preconceito que me torne suspeito aos olhos dos fiéis. Uai, nada mais fácil, no meu entender, do que ser mais santo que eu. Mas não por esses meios. A intriga e a difamação não são práticas ascéticas consagradas na doutrina católica. Sidney Silveira é um desses inumeráveis intelectuais católicos que, por falta de talento pessoal, assumem áreas de importância mediante a imitação do tom magisterial dos decretos papais e alocuções cardinalistas para dar a impressão de que, quando abre a boca, é a Igreja que fala. Um sujeito desses não filosofa jamais. Passa pito de dedinho em riste, usurpando uma autoridade que não lhe pertence e que não representa de maneira alguma. Um autêntico filósofo católico nunca fala em nome da Igreja. Fala em seu nome pessoal, raciocinando sobre o que sabe e o que viu, orando para que suas conclusões não se afastem no essencial do ensinamento da Igreja e sabendo que não pode arrogar-se a autoridade do magistério. Se Sidney Silveira macaqueasse o tom da autoridade eclesiástica com a melhor das intenções, seria apenas um palhaço, um exibicionista. Como, no entanto, ele usa desse expediente no intuito de difamar quem nunca lhe fez mal algum, seria caridade demais chamá-lo apenas de palhaço. Mal coloquei esse texto ali no Facebook e recebi dele uma resposta educadíssima, polidíssima, dizendo que ele não teve nenhum intuito de me difamar e que, ao contrário, ele me respeita muito, blá, blá, blá. E no meio dessa linguagem untuosa, veja aqui, o sujeito é o pérfido inconsciente, ele é pérfido e não sabe o que é. Ele não tem critério moral para julgar a sua própria conduta, as razões da sua própria conduta. Presta atenção. Eu poderia apenas escrever diretamente ao senhor, mas tornarei pública a resposta, porque acho que essa questão é importante. A demarcação no Brasil de uma linha clara entre o catolicismo, hoje taxado de integrista, tradicionalista, etc., ao qual eu e o Carlos Nogue aderimos, e o catolicismo liberal, nos termos em que a Igreja o condenou, o qual não raro se serve de doutrinas gnoseológicas e de uma má metafísica para retirar toda a racionalidade dos conteúdos da fé, ou seja, jogar por terra os preâmbulos fidei. Este último, a meu ver, bebe em algumas fontes divulgadas pelo senhor. E reitero, não se trata de uma questão pessoal, mas doutrinária. Ou seja, como eu divulguei algumas fontes, isso é, me citei alguns autores, tá certo? Então, e posso até tê-los elogiado, o que não significa necessariamente aderir formalmente às suas doutrinas. Então eu sou culpado da existência do catolicismo liberal, que distorce a metafísica cristã, tá certo? E retira a racionalidade dos conteúdos da fé. Quer dizer, o sujeito aqui, ele está me ofendendo de novo. Em primeiro lugar, para fazer um julgamento desse, ô Sidney Silveira, você precisa conhecer a minha filosofia. Não é uma frase solta que você tirou do meio de uma outra frase, onde eu estava falando de Antônio Gramsci, tá certo? E criar toda uma interpretação, vamos dizer, doutrinal baseada nisso. Isso simplesmente não se faz, isso é uma caforrada. Isso é coisa de intrigante. Eu repito, você é um intrigante, sim. Tá certo? Você está querendo... Dá a impressão que o Olavo não é confiável para os católicos, ele é meio herético, então você tem que ouvir a gente. Eu e o Carlos Nogueira representamos o magistério. Não esse cara que é herético e perigoso. É isso que você está fazendo, ô filho de uma puta. E ainda vem com esta carta untuosa dizendo que me admira. Enfia sua admiração no cu. Gente como você eu não quero perto de mim. Vai puxar o saco de quem tenha dinheiro para te dar, porque eu não tenho. Porra. Olha aqui. E você esquece. Aliás, foi esse mesmo, o cara que há pouco tempo atrás se referia a mim como filósofo boca suja. Agora vem aqui puxar o meu saco. Mas que falsidade, que gente. Olha, você não tem moralidade mínima. Como você vai falar em nome do magistério se você não tem a claridade de consciência moral? Se você é uma consciência moral torta que não sabe julgar nada, nenhuma situação tão evidente quanto essa. Vai aprender, rapaz. Você disse que o que te faltou foi educação doméstica. Foi a tua mãe te dar umas palmadas na bunda pra tu tomar vergonha na cara. É desses camaradas, olha aqui. Por relação ao filósofo boca suja. Filósofo boca suja, em primeiro lugar, o fundador do nosso país, José Bonifácio de Andrade Silva, tinha exatamente a mesma fama. Ele é um boca suja, ele é um boca suja. E era o maior dos brasileiros. Né? Agora, esse pessoal catoliquinho que fica me chamando de filósofo boca suja, eu vou mostrar aqui um negócio para vocês que o Silvio Grimaldo me mandou. Olha aqui, é o ponto 850 do livro Caminho, de São José Maria Escrivá de Balaguer, o fundador do Opus Dei. Esse livro é como se fosse a Bíblia do Opus Dei. Né? Então ele diz que com certas pessoas, com as quais não adianta discutir, ele diz que a solução é essa. As palavras de São José Maria Escrivá. Primeiro, pedir a ele... a Deus por eles e desagravar. E depois enfrentá-los varonilmente e empregar o apostolado dos palavrões. Hã? Daí ele dá o quê? Quando eu encontrar você, vou te contar dar um bom repertório. Ainda vai ensinar os palavrões pro outro. Hã? Então olha aqui. Eu estou aqui praticando o apostolado dos palavrões recomendado por São José Maria Escrivá e vocês acham ruim por causa disso. Vocês são os hipócritas, vocês são os sepulcros caiados. Você pega a sua doutrina, você, por representante do magistério, só sou o magistério do Carlos Nogueira, porra. Larga esse palhaço, Sidney. Toma jeito, rapaz. Quer dizer, você mal entrou para a Igreja Católica, já está aí, ó. Se converteu a 39, agora está com 46. Mal entrou para a Igreja Católica, já está aí de palmatória em riste, né? Querendo bater nos outros, não nos inimigos. Não. Você vem bater em quem está só ajudando. Por quê? Porque você tem ciúme, você tem inveja, rapaz. É? Então, o trabalho que eu estou fazendo, ele presta para alguma coisa, sim. Você está entendendo? E o que você está fazendo é nada. É só isso aí, é só autopromoção. Na base de querer parecer que você é o ortodoxo, é o cara da doutrina e o outro lá é herético. Ora, vai a merda, rapaz. Vai a merda. Quer dizer, um julgamento de heresia ou de desvio não é assim que se faz, não. Você procura estudar como a própria Inquisição fazia. Né? Quer dizer, o inquisidor estudava anos a filosofia do suspeito. E aí depois ainda chamava o cara para dialogar, para saber se a intenção dele tinha sido formalmente herética ou se era um problema de expressão, de linguagem. Daí levantava o julgamento. Agora você não, você lê uma frase, um pedaço de frase e sai julgando. Isso é imoral, indecente, isso é difamação, sim, seu filho de uma puta. Hã? Esse seu site não vale nada, o seu magistério não vale nada, o Carlos Nogueira não vale nada. Vocês pegam o seu site e enfiam no cu. E ó, pega essa sua educação toda também, enfia no cu, seu dedinho em risco, você sabe o que fazer, enfia no cu e depois chupa. Agora aqui, para dizer que nem tudo está perdido, aqui o Diego Rabelo, de Porto Alegre. Eu sou presidente da juventude do DEM, de Porto Alegre. Nosso movimento político inspira muito em você e seu discurso muito nos acrescenta. Você não tem ideia de quantos jovens aqui ouvem seus programas na rádio web e assistem seus vídeos disponíveis no YouTube. Tente aparecer aqui na cidade um dia, seria uma alegria conhecer o senhor. Pensa até em estudar filosofia por instrumento do seu trabalho. Se puder, manda um alô pra gente no programa. Tá aqui, alô, Diego Rabelo, Thaís Price, Juliano Nacade e Lucas Kaiser. Muito bem, vocês têm... quem sabe você levanta esse partido, porque se depender dos líderes mais velhos, o negócio acaba, porra. É? Então vou em frente. Agora, eu não posso aparecer na cidade porque eu não tenho planos nem meios de ir ao Brasil tão cedo. Agora aqui o Globo, você vê como é que são as coisas, né? Esse pessoal da esquerda, eles fomentam a merda e depois eles mesmos a denunciam. É um negócio incrível. Aqui, saiu no Globo. Justiça dos Estados Unidos permite que pedófilo assista pornografia infantil na cela. A Justiça do Estado americano de Washington indignou a polícia ao conceder a um homem acusado de pedofilia o direito de assistir vídeos de pornografia infantil na cela. É? Então, quer dizer, incentivar o sujeito a praticar os mesmos crimes quando ele sair da cadeia. Agora, é claro que isso é um escândalo, claro que isso é um absurdo, mas é também claro que isso aqui é uma consequência direta e inevitável da onda politicamente correta e do favorecimento esquerdista ao banditismo. Só que, quando é publicado no Brasil, a notícia não parece que está... não está falando mal da esquerda, está falando mal dos Estados Unidos. Olha que coisa sutil, hein? Quer dizer, é a função do diabo mesmo. Ele é o tentador e o acusador. Ele te instiga a fazer o pecado e depois te acusa de ter feito o pecado. Ah, porra! Ô, Globo, vocês também não têm vergonha, né? Agora, hoje aqui me mandaram, o Silvio Grimaldo me mandou um artigo muitíssimo interessante do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que mora no Brasil, acho que há 30 anos, é um brasileiro já, né? E é um dos grandes estudiosos de filosofia brasileira. E o artigo está no site, quer ver? www.defesa.ufjf, Universidade Federal de Juiz de Fora, defesa.ufjf.br. Procura lá, Ricardo Vélez com Z, Rodrigues com Z. O artigo chama Quem Tem Medo da Filosofia Brasileira. Ele conta, assim, que ainda no período militar, o pessoal da esquerda já mandava nas verbas da CAPES, CNPq, ali, olha, o ministro da Educação era o general Rubem Ludwig, e esse Rubem Ludwig entrou com um acordo com o pessoal da Ação Popular Marxista-Leninista. Eu disse que vocês largam a guerrilha e nós damos cargo aqui para vocês e vocês vão mandar no CAPES, no CNPq. E esses filhos da puta, então ajudados pelo general Rubem Ludwig, o que eles faziam? Né? Só promoviam trabalhos de esquerdistas e boicotavam o pessoal da ala direita, conservadores, liberais, liberais sociais, etc, etc. Quer dizer, toda essa gente foi privada dos favores oficiais no tempo da ditadura, graças aos esquerdistas favorecidos pelo governo militar. São coisas que ninguém sabe, porra. Quer dizer, tem que ler esse artigo do Ricardo Velho Rodrigues para você saber quem que era, quem que se beneficiava ali dos favores dos poderosos. Olha, na área do cinema era a mesma coisa, do teatro era a mesma coisa, no movimento editorial era a mesma coisa, tá certo? E é por isso que o nosso caro amigo embaixador Meira Pena fez uma pesquisa e descobriu que o período de maior prosperidade da indústria do livro esquerdista no Brasil foi o período militar. Recebia um verba para tudo quanto é lado, boicotava o pessoal da direita. Olha, foi ainda durante o período militar que os conservadores da mídia foram sendo um por um cortados dos jornais. O Gustavo Cortão, o Lenil Tabosa Pessoa, um por um foram sendo cortados no tempo dos militares. E os militares, o que que faziam? Eles gostavam disso. O próprio Meira Pena foi boicotado ainda no tempo dos militares. Então aqui, ó. Depois. É um negócio muito impressionante. Diz que o pessoal da... também da Ação Popular, através do CAPES CNPq, boicotava as duas principais revistas de filosofia no Brasil, que era Convívio, fundado pelo padre Cripo, e a Revista Brasileira de Filosofia, fundada pelo Miguel Reale. Então, quer dizer, quem publicasse uma um artigo na revista Convivo, não poderia registrar no currículo Lattes essa publicação como artigo científico. Hã? Olha, isso aí foi no tempo da ditadura, porra. Os caras estavam por cima e depois ficam choramingando. Eles já estavam lá mamando verba do Estado desde aquela época e boicotando, fazendo ocupação do espaço, não só dentro da mídia, que eles mandavam completamente nas redações, botavam para fora quem eles queriam, mas também aqui na CAPES, no CNPq. Olha só que putaria, minha gente. É uma vergonha mesmo. Também, olha aqui, alguém me manda um negócio dizendo que a escola de teatro da universidade da cidade de Oklahoma, né, está aqui preparando uma peça sob o nome A História Mais Fabulosa Jamais Contada, onde mostra lá Nossa Senhora como lésbica. E depois eles dizem que eles são os perseguidos, eles são os ofendidos. Porra, meu Deus do céu, eles vivem ofendendo todo mundo. Não tem aquele grupo, as Irmãs da Perpétua Indulgência, que vem lá uns barbados vestidos de freira e força o padre a dar comunhão para eles, e o padre bosta dá. Eu quero fazer isso o tempo todo. Agora, do outro lado, quem que faz os católicos? Quem são os católicos do outro lado? É Sidney Silveira, é Carlos Nogueira. Fala, assim não dá, porra! Hã? Quer dizer, entre esses moleques, acabaram de entrar na igreja, daí já se sente, eles são as almas puras, hein? Eles representam a mais pura ortodoxia, eles representam o magistério, e saem passando o Cristo nos outros. Pô, assim não dá, isso é um bando de picareta, gente, quem é que não percebe? E, alô, quem tá na linha aí? Alô, professor? Sim. Professor, aqui é Eduardo Gaio de Brasília, tudo bem? Eduardo, tudo bem? Nós somos seus alunos aqui do Fale mais seminário. Alto, por favor. Olá, professor. O senhor tem um grupo grande aqui em Brasília, somos alunos seus do seminário e do curso online de filosofia. Muito obrigado pela sua atenção. O Instituto Olavo de Carvalho de Brasília. É, a minha pergunta, eu já tinha mandado, não sei se o senhor chegou a ver, a respeito da consagração ao Imaculado Coração de Maria, é que eu achei no site do Vaticano um documento de Dom Tarcísio Bertone, arcebispo emérito de Vercelli e secretário da Congregação para a Doutrina da Fé. E lá naquele documento havia um texto da irmã Lúcia dizendo que ela tinha confirmado pessoalmente que a humanidade e a Rússia já tinham sido consagrados à Nossa Senhora. E eu gostaria de um comentário seu a esse respeito. Isso é absolutamente falso. Você pega aqui os vídeos feitos pelo irmão Michael Diamond, onde ele mostra a fotografia da irmã Lúcia, como ela era, e da falsa irmã Lúcia que foi mostrada ao mundo pelo Vaticano. Essa é a maior fraude do século XX antes do Barack Obama. Não é possível que as duas pessoas sejam a mesma. Né? Essa irmã Lúcia, a mulher assim, era tão autêntica que usava até batom, meu filho. Né? Outra coisa, ela foi lá, tomou a comunhão da mão do João Paulo II e daí se ofereceu gentilmente para ficar no altar. Você já viu isso? Né? A irmã Lúcia, que vivia na reclusão, querendo lá aparecer em cima do altar. Isso tudo foi uma imensa palhaçada. Então esse depoimento da irmã Lúcia não vale a merda nenhuma. Olha, o Brother Diamond, ele exagera muita coisa. Tem coisa que ele fala ali contra o João Paulo II, João Paulo VI, que eu acho que é má interpretação de texto. Mas nesse caso da falsa irmã Lúcia, ele está montado na razão. A prova é cabal e irrefutável. É só ver a fotografia da mulher. A mulher não pode ver o queixo retraído e protraído ao mesmo tempo, pô. A irmã Lúcia autêntica tem o queixo para trás, a outra tem o queixo para frente. Será que o queixo cresceu? É? A irmã Lúcia tem os dentes, a irmã Lúcia verdadeira tem os dentes todos irregulares. A outra aparece com os dentes maravilhosos. Né? Será que fez uma cirurgia estética? Você já viu uma freira reclusa fazer uma cirurgia estética para deixar os dentes bonitinhos? Isso tudo foi uma palhaçada, foi um crime. É? E além disso, mesmo que ela dissesse, olha, Nossa Senhora foi muito clara, tem que reunir todos os bispos do mundo e fazer a consagração da Rússia, não é do mundo. É? Em segundo lugar, essa falsa consagração já está sendo aproveitada pelos russos. Está aí o Jean Parvulescu, que é um agente do professor Dugin, é um romeno que está na mesma linha do Dugin. Ele já se prevalece dizendo, não, agora que a consagração foi feita, agora é que você vai ver, a Rússia vai aparecer no mundo como uma grande força de restauração espiritual. Então isso está contribuindo para a maior farsa demoníaca da história. Então, essa segunda irmã Lúcia, isso aí era uma farsante, esse negócio foi um crime, isso tem que ser denunciado e todos que foram envolvidos nisso deviam ir para a cadeia. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, Will. Procura lá. Michael Diamond. D-I-M-O-N-D. Daí, Fake Brother Lucia. Pode procurar no YouTube que você está tudo lá. As fotografias são de uma evidência, assim, inegável. Inegável. Só um cego não percebe. Outra coisa aqui, o Osmar Neves disse, após a leitura do seu artigo Desinformação da Desinformação, comecei a pesquisar na net mais informações sobre o Anatoly Golitsyn e acabei encontrando algumas referências negativas no livro Grande Inimigo, História Secreta e Confronto Final de Si, KGB, dos autores James Rice e Milton Birner. Você vai encontrar inúmeras referências negativas. Houve uma brutal campanha contra o Golitsyn. Essa campanha continua até hoje. Veja. Na mesma época, apareceu um outro dissidente chamado Nozenko, né, cujas declarações se chocavam com as do Golitsyn. O que a CIA fez? A CIA mandou escrever um livro em nome e publicá-lo com o nome do Nozenko para desmoralizar o Golitsyn. E muita gente levou a sério o depoimento do Nozenko. Anos depois é que se comprovou que o Nozenko ainda trabalhava para a KGB. Então não me espanta que tenha, deve ter pilhas de livros contra o Golitsyn. Agora, o fato é o seguinte, leia o livro dele, New Lies for Old, e veja se o que ele disse que ia acontecer não aconteceu de fato. Quer dizer, contra fatos no argumento, porra. Agora, olha cada coisa maravilhosa que acontece aqui nesse país. Agora, os Estados Unidos estão se brasilianizando com uma rapidez impressionante. O Departamento de Defesa encomendou 59 mil microchips para colocar em equipamentos da Marinha, especialmente aviões, mísseis, retransmissores, etc, etc. Né? Só que depois se viu que aqueles microchips eram cópias baratas feitas na China. Tá certo? E, pior, programadas para que os equipamentos na Terra não distinguissem o avião, se o avião é dos Estados Unidos ou é do inimigo. Então isso aí podia resultar, vou dizer, numa epidemia, né, de aviões derrubados por fogo amigo. É claro que isso é uma coisa de traição, é claro que isso é gravíssimo. Quer dizer, você ia pôr 59 mil equipamentos, entre os quais aviões e foguetes, inteiramente à mercê do inimigo. Porra! Isso aí é o governo Barack Obama. E depois dizendo, quer dizer que quando o cara trabalha com o inimigo, tem a teoria da conspiração. Teoria da conspiração, caralho. Agora está aqui, alguém me manda um artigo do Arnaldo Jabor fazendo a apologia da maconha. Está provado que a birita, o cigarro careta, fazem muito mais mal do que uma frágil diamba, um reles bagulho, um baseadinho inocente. Ai, ai, ai. Aliás, declaram cientistas e doidões, a maconha faz até bem para o coração de muitos ansiosos. Era comprado em qualquer farmácia nos anos 30 com o nome de cigarros indianos. Antes de descobrir que faz mal, o pessoal achava que faz bem mesmo. Agora acontece o seguinte, meu filho, um único cigarro de maconha pode danar o seu cérebro pro resto da sua vida. E você mesmo é uma prova disso, quer dizer, você é um bobão. Tá certo? Provavelmente porque você abusou da maconha 30 anos atrás e nunca mais se recuperou. O maconheiro, em primeiro lugar, ele perde o sentido do tempo. O tempo não passa para ele. Né? Por exemplo, se alguém o ofendeu 40 anos atrás, ele está ofendido até hoje, porque ele não sabe que passou o tempo. Né? Você perde a memória, fica confuso, tá certo? E vira um verbalista, o seu processo verbal se separa do seu processo perceptivo. Então, é exatamente você. Olha, se fazer uma análise estilística aqui do Jabour, é estilo maconheiro. Ai, ai. Vamos mais. O que mais temos aqui? Peraí, ó. Alguém me manda uma longa mensagem que, infelizmente, eu não vou poder ler aqui, mostrando como estava certa a minha análise que eu fiz das declarações. Aqui, está aqui, está aqui. Thiago Duarte. No Trotsky de 6 de julho, o senhor comentou a decisão do STF. É incrível como o senhor, que não tem formação jurídica formal, um leigo, foi ao cerne da questão atinente à teoria da Constituição e hermenêutica constitucional. Ouvir suas palavras foi, acima de tudo, reconfortante. Então, aqui, mas não precisa ter estudado direito, né? Eu estudei um pouquinho, evidentemente, mas é, a lógica jurídica eu conheço. É, mas não precisa ter estudado nada disso para ver que o juiz Carlos Aires Brito, né, está confundindo as coisas, é confundido de propósito, né? Infelizmente eu não vou poder ler a sua mensagem, é muito boa. Ai, ai. Vamos ver. É, não, infelizmente não vai dar para ler aqui, mas... Que merda. Agora, o negócio mais bonito é que agora apareceu um técnico, mais um que examinou a certidão de nascimento do Barack Obama, e mostrou ali que ela foi todinha composta com pedaços das certidões das duas meninas que foram registradas no dia seguinte. Duas meninas da família Nordyke. Então, o cara foi catando pedacinhos das duas certidões e montando lá aquele negócio do Obama. E o cara, vamos dizer, ele saiu no olho neto dele, ele disse que não pode dar o nome porque ele é funcionário de um governo estadual. Mas a coisa de... Ele diz, olha, não precisa nem dar, nunca a coisa é auto-evidente. E de fato é, examine lá no ordem dele, vocês vão ver que não é possível haver nenhuma outra fonte. Então, agora esse negócio da certidão do Barack Obama é que nem o Foro de São Paulo. Ninguém quer investigar, então a gente tem que repetir toda hora e chamar a atenção. E daí as pessoas reclamam, não, você está ficando muito repetitivo, você está falando muito da certidão. Por que, ô desgraçado? Vocês querem o quê? Vocês querem diversão? Querem assuntos atraentes e não importantes, né? Agora, aqui no Brasil, sempre que alguém, um brasileiro ou brasileiro, quando faz um ato de coragem, logo se arrepende. A deputada Miriam Rios, ela primeiro tinha feito uma declaração, dizendo, olha, eu tenho todo o direito de recusar uma pessoa, por exemplo, para ser babá dos meus filhos, se for lésbica, tá certo? É, ou se for um homossexual, tenho todo o direito, tá certo? E no dia seguinte, já apareceu ela... Ah, pediu desculpas por ter associado, né, o homossexualismo à pedofilia. Fala, como você associou? Quem associa é estatística, meu filho. É, você pega os casos dos padres pedófilos, 80% ou 90% deles são homossexuais, meu Deus do céu. É, aliás, essa associação, quem estabelece, é o próprio Luiz Motta, com aquela história de meu menino ideal, etc, etc. Então, não somos nós que estamos dizendo isso, são eles mesmo, porra. Né? Quando aquele líder gay, cujo nome eu esqueci, ele soltou aquele manifesto, nós vamos corromper os seus filhos nas escolas. Né? De quem ele estava falando? Né? De homens de 32 anos, de 40 anos, ou de meninos de 12, 15? Leiam o livro da Judith Rizman e ela mostra lá, mas aqui toda a estética homossexual é eminentemente uma estética pedófila baseada na ideia do adolescente, porra. Isso é assim, mas dentro do mundo é mundo. Já na Grécia tem lá os efebos, era o culto dos efebos, né? Cada homem adulto tinha que comer um efebo, porra. Quer dizer, há toda uma tradição de pedofilia nessa coisa, né? Daí o próprio nome pederasta, né? Você vê, André Gide ia lá para a Argélia para comer os menininhos. Quer dizer, era não apenas homossexual, era o líder do movimento homossexual na França, André Gide, né? Era o modelo dos homossexuais. Ele ia para a Argélia para comer menininho, né? E até uma vez Oscar Wilde estava com ele, Oscar Wilde ficou com dó dos menininhos e não quis comer, mas o André Gide comia. Agora, Olha que maravilha. Ah, alguém me manda isso aqui, não sei quem mandou. A aprovação folgada no Senado da norma legal que determina o sigilo sobre os custos das obras que irão viabilizar a realização da Copa do Mundo formaliza o país como uma corruptocracia. Mas é claro, por que tem que ser secreto um negócio desse? É de segurança nacional? O que é? Fazer um estádio de futebol agora é um negócio de segurança nacional? Não pode saber quanto custou, quem embolsou o dinheiro? Que porra é essa? Agora vocês estão aceitando tudo, né? Olha, eu não foi por falta de aviso. Eu disse 20 anos atrás que ia dar exatamente isto, né? E está dando exatamente de acordo com a fórmula. Agora, aqui nos Estados Unidos também teve esse outro caso maravilhoso, que é o do chamado Operação Fast and Furious. E o governo americano, isso é, juntando várias entidades, o FBI, a DEA, né, a imigração, todo mundo juntou para vender armas para os traficantes mexicanos, meu Deus do céu. E pior, não só vendia arma para eles, dava para eles o dinheiro dos estímulos do Obama para eles pagarem. Quer dizer, estava dando as armas, quer dizer, vendia arma e dava o dinheiro do governo para pagar. E pior, uma dessas armas já foi usada para matar um agente policial americano. Então, isso aí é caso para botar todo mundo na cadeia, evidentemente. Isso é caso de altíssima traição. Então, o deputado Alan West já pediu aí a cabeça, né, do secretário de Estado, o Eric Holder. E, ó, olha a cara do Eric Holder, você vê, porra, se você compraria um velocípede usado desse cara, porra. Parece aqueles malandros carioca mesmo, aqueles que ficam ali na porta do aeroporto, né, esperando o turista trouxa. Então, olha, aqui tá ficando assim, esse é pior que o Mensalão, gente. Eles fizeram, eu garanto a vocês, eles fizeram curso intensivo no Mensalão. Agora, enquanto isso, você vê, aqui a DEA está preocupadíssima com os suplementos alimentares, né? Então tem que policiar os suplementos alimentares, eles têm que virar prescription drugs, quer dizer, precisa um médico receitar para você. Você, né, quer lá comer, sei lá, germe de trigo, né? Você vai precisar de uma receita, porque não pode continuar vendendo isso aí, nós precisamos controlar tudo. Olha aqui. Aqui, o senador que propôs, né, a lei chama-se Durbin, o senador Durbin, diz que o objetivo é tirar das mãos do produtor a decisão sobre como um produto será regulado e colocar nas mãos do FDA, da Food and Drug Administration, ao qual ele pertence. Pertence o cara, quem são vocês para regular o que quer que seja, porra? Vocês autorizam produtos mortíferos, né, e querem agora policiar produtos inocentes que estão salvando milhões de vidas. Peraí, quem está na linha aí? Alô? Alô, é Leonardo do Rio. Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta sobre o desafio de se escrever um livro como A Mente Revolucionária. Eu queria saber se no caso de um escritor que tem a preocupação de ser didático e ainda se propõe a escrever sobre um assunto que parece inesgotável, como é que esse escritor deve lidar com o sentimento de que ele pode não conseguir terminar de escrever tudo o que ele considera pertinente para que o conjunto das suas ideias seja compreensível ao leitor? Olha, eu escapei desse drama mediante o expediente de falar o que não dá tempo de escrever. Porque você falando uma hora, você fala 40, 50 laudas. Para escrever as 40, 50 laudas, você levaria uma semana. Então, eu falei, quer saber? Quando não dá tempo de escrever, eu simplesmente digo aquilo na aula, a coisa fica gravada e fica registrada de algum modo. E as pessoas podem transcrever aquilo e publicar. Quer dizer, não fica tão bonito quanto se fosse, né, escrito pelo próprio autor, mas pelo menos está documentado. Então, se somar tudo que eu já falei sobre mentalidade revolucionária, já dá aí umas 4, 5 mil páginas ou mais, tá certo? E dessas 4 ou 5 mil páginas, eu estou preparando para edição aquelas partes que eu consigo, como, por exemplo, essa parte do Maquiavel. ou da paralaxe cognitiva, que já está quase pronto. E acertei, vou soltando aos poucos, né? Eu não quero ficar com esse desespero de que não falei o que precisava falar. Se não dá tempo de escrever, eu falo, vai. Então aqui nesse esse programa também é para isso. Muita coisa que eu digo aqui, eu jamais terei tempo de escrever, né? E escrever no Brasil também é muito perigoso. Você tem que prestar atenção, que é o seguinte: as pessoas não vão ler o seu texto inteiro, né? E muito menos ler o conjunto da sua obra para conhecer a estrutura do seu pensamento e compreender exatamente a sua intenção. Ora, uma filosofia é assim: é para você ter um núcleo central de preocupações, e esse núcleo central esclarece os vários trechos particulares, inclusive os trechos que estejam ambíguos, incoerentes, etc, etc. Então, você precisa ler o conjunto para você saber o que, que as partes, qual é o peso relativo das partes. No Brasil, o pessoal esquece o conjunto e só lê as partes, e lê as partes das partes, que nem faz o Sidney Silveira. Eu estou ali falando de Antônio Gramsci, eu de passar me refiro ao neotomismo, ele pega essa referência e começa a interpretar o conjunto da minha filosofia à luz dessa referência ocasional. É assim que se lê no Brasil, porra, né? Então está cada vez mais perigoso escrever para brasileiro. Então, felizmente, nem todo mundo no Brasil é assim. Existe uma faixa grande de pessoas que estão a fim de aprender, que não estão lendo a gente com malícia. Agora, olha aqui, que coisa, hein? O Partido Democrata lançou uma campanha de coleta de fundos, onde ele envia uma cópia da certidão de nascimento do Barack Obama. Mas olha, nós tapamos a boca dos Bernstein, então você contribua. Acontece que, como a certidão é falsa, isso aqui dá margem a um processo, né? E já está sendo aberto aí por um comandante militar, não sei se aposentado, para ver abrir um processo, dizendo assim, isso aí é solicitar dinheiro com base num documento forjado, né? Então isso é fraude, isso é estelionato. É mais um crime na lista interminável dos crimes do Barack Obama. Quer dizer, ele não se contenta em falsificar um documento, ele ainda quer extorquir dinheiro com base. Falar em extorsão, o que o cara fez essa semana, aí não é nem para botar na cadeia, é para fuzilar. Ele tem lá uma proposta orçamentária, né, para a Social Security, para a assistência médica, né, e ele disse o seguinte para os republicanos: aqui, se vocês não aprovarem isso, né, rapidamente, nós não vamos pagar a aposentadoria dos caras no fim deste mês. Então são 70 milhões de americanos que vão ficar sem dinheiro para pagar suas contas, para ir no supermercado. E o que o Obama está usando os caras como instrumento de extorsão. Pô, o que, que é para fazer com um sujeito desse? Como que dá para discutir com um cara? Aí nem o apostolado dos palavrões adianta. Aí tem que ser o apostolado porrete, né? Tem que ir lá e dar uma porretada no filho da puta, né? Então aqui, lá vai mais uma denúncia lá contra o coronel Ustra. Eles já fizeram 50. Chega na hora, todas elas se provam, vamos dizer, insuficiente, o coronel Ustra é absolvido. Tem acontecido isso várias vezes, mas eles não desistem. Eles, o coronel Ustra, não se provou que ele bateu no fulano, então vamos provar que ele bateu no outro. Se ele não bateu no outro, vamos acusar ele de qualquer coisa. Aqui, o coronel Ustra peidou, tá? Vamos fazer um processo contra o peido do coronel Ustra. Não, o negócio não para, isso é uma obsessão. Agora, veja você, a ONU está exigindo que o Brasil investigue os crimes da ditadura. Hã? Essa mesma ONU é que boicotou e fez tudo para impedir que o Camboja investigasse os crimes do comunismo, e onde lá os comunistas mataram 2 milhões de pessoas. Então, 2 milhões de civis inocentes não significa nada. Agora, 300 terroristas que foram mortos, a maior parte deles em combate, isso aí não pode. Então, você vê que autoridade moral tem a ONU, meu Deus do céu. Até a ONU nós vamos aceitar essas coisas. Então, olha aqui, aqui tem mais. Aqui, na TV Árabe, estão lá passando um programa onde aparece um rabino comendo criancinhas cristãs. Puta que pariu! Puta que pariu! Você veja, aqui, né, no século XIII, o Papa Gregório X, né, já estava com o saco cheio desse tipo de acusações e soltou uma bula dizendo o seguinte: cristãos perdem suas crianças, os judeus são acusados de fazerem sacrifício com o sangue e coração de suas crianças. Ordenamos que todo judeu aprisionado sob um pretexto tolo como esse seja imediatamente libertado, né, e que eles não sejam mais presos sob tão miserável pretexto. Foi no século XIII. Agora, os filhos da puta na TV árabe ainda estão com essa mesma história de que os judeus fazem sacrifício de criancinha. Ah, vão a merda, porra. Aqui, alguém me pediu um negócio. Eu não estou achando a casa. Alguém dizia: estou indo para os Estados Unidos, eu gostaria de ter alguns livros sobre história americana que me dessem uma visão menos preconceituosa desse país. É claro, porque você só lê só livro de comunista sobre os Estados Unidos, chega no Brasil. Então ele me pediu, olha, existem inúmeros livros muito bons sobre história americana. Vou recomendar alguns aqui para vocês. Um é este aqui, Larry Schweikart. Schweikart escreve S-C-H-W-E-I-K-A-R-T, A Patriot History of the United States, a história dos Estados Unidos escrita por um patriota. Outro livro aqui, Bevin Alexander, How America Got It Right, Como a América Fez a Coisa Certa. Bevin Alexander. Esse aqui, indispensável, O Guia Politicamente Incorreto da História Americana, escrita por Thomas Woods. Esse é um grande historiador, Thomas Woods. Guia Politicamente Incorreto da História Americana. Aliás, a série inteira do Pig, né? O emblema é um porquinho, né? Pig. Politically Incorrect Guide to American History. Esse aqui, não deixe de ler esse. Aqui ele vai te dar muitas dicas de outros livros. E finalmente um livro que eu já citei mil vezes aqui, mas que não custa repetir, na Benjamin F. Morris, The Christian Life and Character of the Civil Institutions of the United States, né? A Vida e Caráter Cristão das Instituições Civis dos Estados Unidos. Esse livro é um clássico. Os Estados Unidos são o único país do mundo que tem uma Constituição cristã, tá certo? E por isso mesmo que os caras querem acabar com a Constituição. Alô, quem está aí na linha? Sebastião Carvalho, doutor. O senhor está bom, professor? Quem é? Sebastião Carvalho, de São Paulo. Sebastião Carvalho, tudo bem? Tudo bem, eu sou aluno do seminário também. Você tem o nome do Marquês de Pombal, Sebastião Carvalho. Isso. Eu queria falar para o senhor que estive num fórum outro dia com alguns colegas aqui acadêmicos e eles falaram, estavam discutindo sobre algumas coisas filosóficas, né? E eu, como não tenho muita prática, eu falei, olha, eu leio umas ideias do professor Olavo de Carvalho, foi a mesma coisa que jogar sal no demônio. Foi uma brincadeira. Então eu tô ligando para contar para o senhor essa, que ele falou, não, esse não vale. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu sou ateu. O outro falou, eu sou marxista. Eu falei, eu sou judaico-cristão. Eu falei, então nós estamos bem para conversar hoje à noite, vai ser legal. Mas esse pessoal todo assim, eles moram de medo de mim. Olha, se eu estou errado em alguma coisa, por que que um sujeito não escreve um livro, assim, examinando o conjunto da minha obra, né? Provando todos os meus erros. Por que que ele não faz isso? Ele não faz isso porque não tem capacidade. Então fica lá, assim, no cantinho, roendo o pé da mesa de raiva, você está entendendo? Isso é demonstração de impotência. Esses caras são uns bosta, né? É, mas você tem que também perdoar, não é? Prendeu isso. Perdoar já está perdoado, mas a gente perdoa, mas também tem que usar o apostolado dos palavrões. Perdoa, primeiro manda tomar no cu, depois você perdoa. Não, agora, outra vai legal, tomar no cu e está perdoado. Numa palestra aqui de um outro colega acadêmico, que é marxista de carteirinha, né? Dos primórdios aqui no Brasil, da época de 66, 65, etc., né? Então começou a falar sobre os problemas do mundo, do Barack Obama, e elogiar. Eu falei, escuta, rapaz, esse senhor está com um problema lá nos Estados Unidos, né? Falou, já sei, você anda ouvindo aquele brasileiro lá dos Estados Unidos no rádio. Que bom! Então valeu a pena. Mas aqui o pessoal tá querendo matar o Barack Obama, ninguém aguenta mais o cara, porra. Ele falou, você tá ouvindo muito aquele programa que vem dos Estados Unidos direto. Foi muito gostoso, viu? Valeu a pena. Isso aí é muito lisonjeiro, porque cada vez que a gente vê esse pessoal se roendo de raiva, né, quando escreve alguma coisa a meu respeito, é que nem Sidney Silveira, é fofoquinha. Né? Não é uma discussão séria. Né? É verdade. Então, sério, você tem que conhecer a obra do cara. Agora, você sabe, por exemplo, eu escrevi umas coisas sobre o Leandro Konder, mas eu tinha lido um monte de livro do Leandro Konder, né? Sobre a Marilena Chaui. Eu li praticamente tudo que a Marilena Chaui escreveu. Eu fui o único sujeito que leu do começo ao fim o livro dela sobre Spinoza, que tem mil páginas. Né? Nem a mãe dela leu, porra. Eu li a merda inteira, com a maior atenção. Então, eu falo as coisas quando eu conheço. Agora, esse pessoal não. Eles veem uma frase que eles não gostam, já escreve 10 artigos a respeito, porra. Inclusive, um dos colegas, por ética não vou citar nome de ninguém, que eu acho que não vale a pena. Ele começou a dizer que as ideias são materiais. Eu falei, mas tem alguma coisa de Epicuro aqui, não tem? Quando fala assim? Algumas ideias são realmente materiais, porque elas são flatulências, são peidos. Tem uma substância gasosa, que é material. Então, com relação a algumas, o sujeito tem razão. Tá certo. Agora você pode dizer, nem todas são assim materiais, né? Eu falei, mas valeu a pena, viu, professor? Então o senhor continua assustando ainda, isso é bom. Então obrigado pela sua atenção. Um abraço. Abração, tudo de bom. Tchau. Então nós já estamos aqui chegando ao fim, mas antes eu quero responder. Ray Clayson Moraes. Em um de seus artigos, escrito em 2006, com o título A Restauração Intelectual do Brasil, bem no final do texto, ele escreveu o seguinte: expurei algumas condições de ordem moral e política para o desenvolvimento da vida intelectual. Eu poderia me sugerir algum material para que eu possa me situar nesse mundo de confusão, mas em primeiríssimo lugar, o livro do padre Antonin Celtiange, A Vida Intelectual. Esse livro eu li na minha juventude e foi uma grande inspiração para a minha vida inteira. E ali, veja, todos os conhecimentos humanos se dividem em dois tipos. Aqueles que não implicam nenhuma responsabilidade moral e aqueles que implicam. Por exemplo, né, um cálculo matemático, né? Qualquer pessoa de qualquer idade, bastando ter alguma inteligência, pode fazer o cálculo. Tanto que tem calculadores prodígios de 5 anos de idade. Mas tem coisas que requerem experiência da vida e responsabilidade moral. Então, são conhecimentos mais complexos, tá certo? E, neste caso, vamos dizer, a responsabilidade moral vai muito além do simples dever de exatidão. É uma coisa muito mais complexa. E foi justamente aí que o livro do padre Celtiange me abriu os olhos e me inspirou. Onde o primeiro curso desse tipo que eu lancei na época, que se chamava Introdução à Vida Intelectual, né? Onde eu, inspirado pelo padre Celtiange, mas usando uma série de técnicas que eu peguei de outros autores, né, dava ali os elementos morais e técnicos da vida intelectual. Depois a coisa foi aprofundando e acabou virando o Seminário de Filosofia. Então comece por ler o livro do padre Celtiange. Celtiange, escreve-se Celtiange. Alguém também pede bibliografia sobre esquerdismo com doença psicológica. Olha, não dá mais tempo de dar uma bibliografia, mas tem dois livros. Um é do psiquiatra Lyle Rossiter. Rossiter, R-O-S-S-I-T-E-R. This Liberalism is a Mental Disease. E o outro é o livro clássico do psiquiatra Paul Seurie, que não fala do esquerdismo, mas que dá o conceito básico do que ele chama delírio de interpretação. Leia os dois juntos, você vai ver, vai entender muito bem isso aí. Então, eu acho que não há mais tempo para mais nada. Então, até a semana que vem, muito obrigado.